paz universal. Na rocha firme triunfal está a igreja universal, fundada foi por ti, Jesus, ao inspirar ele lá na cruz. Com teu poder encheu meu ser, ó Deus de amor, dá-me fervor, remidesco teu filho sou. Com teu poder, ó, vem me encher. A graça imensa do bom Deus lugar me deu de filho seu, com plena paz no coração, amor verás e salvação. Com teu poder encheu meu ser, ó Deus de amor, dá-me fervor, remidesco teu filho sou. Com teu poder, ó, vem me encher, eis pedra viva.